É verdade que disse que não acreditava merecer um coração porque a sua vida é vazia em todas as formas. Desculpe. Eu não sei por que eu falei isso. Desculpe. Fez algum treinamento sobre sensibilidade quando entrou para a Receita, Sr. Thomas? Não, não tive não. Sei. Então você não se considera uma boa pessoa. Se eu fizesse a mesma pergunta, como responderia? Vida vazia seria uma melhoria para mim. Posso garantir isso. Às vezes eu fugo de prisão, longe do mundão, que nem um bin Laden. Vira lata, se vira futuro, não latem. Enfim, eu vim vendo que eu só penso na minha preta. Meu caro, não venço as minhas tretas comigo mesmo. Parece que é tudo que eu tenho, além de um coração com um furo de bereta. Desculpa, mãe, por te pedir de sorriso, sem dormir, ninguém gosta. Atravessar São Paulo, olhando o chão, com os mano bolso, pensando bosta. Eu tenho várias histórias pra contar. Dá um livro contra os boy, contra os kkk. Preferi guardar e fazer os parceiros gerar chifra. Tipo, teve de foda, devia fazer teatro e se adormeu. Já sou, não vi ninguém, fingi tá feliz, melhor do que eu. Mereço Oscar, pra Deus, os cara gosta. Mas duvido que sou assim, da vida tem safim. Se jogar no mundão sem rombo, mas se está cor doido, então pensa assim. Se o que é bom vem vir em toda manhã, desumana, monstrão, pelo que às vezes emana em mim. Eu senti falta do meu irmão e ele sumiu faz umas 3 semanas. Porra, cê sabe que pra nós é a Misha, não é o balão que cai, cai. Cedo não sorriu hoje, tá errado o coração, então vai, vai. Ser feliz negão, vermelhão, brancão, isso não interfere que se for pra pele. Todo sente a dor da pele, a flor da pele, pura essa cor da pele. É liberdade que a gente precisa, alheia, vai ser uma aula foda. Se a gente aprendeu, vê o quanto a gente se odeia no buzo que vira uma tela com roda. Porra, minha mãe viu que cheguei louco e sempre soube que eu não tô bem. Não quer que eu me perca pelas coisas que na família do meu vô tem. Algo na veia, mas algo na veia me faz querer mudar essa crença, fim. De viver igual quem tem vocação pra vencer, vive, pensa assim. Se o que é bom vem vir em toda manhã, dá alcance tudo que cê sempre quis. Se ontem eu tive que voltássemos a ser feliz igual nas fotos infantil. Hoje pro teu, amanhã pra nós ninguém garantiu. Acho que eu sinto, pois minha vida em retardatário. Foram voltas que levaram minha emoção de volta pro primário. Ela que era criança, só conversava em casa. Queria tá errado, mas me encontro em olhos com a mesma vida a cada metro quadrado. E hoje eu digo que o verdadeiro valor só tá lindo, querendo seu amor, volta rindo, fazendo motivos pra tudo que se leva em prol, saindo do papel. Independente de currículo ou diploma, a cara e a gente ter todo momento a sensação de estar perto da goma. Forte demais pra ter medo de volta, cola de quem tira a pensa, fim de te ver com um sorriso no fim do dia. Afinal, isso faz diferença, sim. Se o que é bom vem vir em toda manhã, dá alcance tudo que cê sempre quis. Se ontem eu tive é o que é quando ninguém tá olhando. Então, tá nas suas mãos ser o que você quiser. A partir do momento que você tem isso em mente, é claro. Amanhã, amanhã é incerto. Todo hoje é seu último. Se você levantou essa manhã, tinha luz, tá ligado? Ela tá te convidando pra viver nela. Entendeu? A todos. Aí. Desculpa por não ter sorrido de volta. Paz.